linha 42, Ponte Espera da 10, pronto. Autorizada a linha de decolar, pista 10, o vento de 110 graus com 10 nós, Rio 9642. Tente a linha de decolar da 10, Rio. Que tem 65 a bordo, 4 horas e 26, alternando o Galeão. Salvador, 1074. 1074, livre táxi, ponte espera, cuide pronto. Pode ser, rapaz, pronto. Russo 9642 decolou aos 18, chama o controle, NG98, boa noite, Rio 9642. 98, boa noite. Controle, boa noite, Rio 9642. Rio 9642, contato radar na colagem, suco para nível 300, saída da Gol, transição Gonzo. Bonde Bonzo 300, Rio 9642. Lima 074, decolou os 22, chama o controle 19-8, boa noite. 19-8, boa noite, muito obrigado. Salvador, boa noite, voo 1074. Cono 074, contato radar sul para nível 400, a saída Gole Transangonza. Gole Gonza, subindo para 400, 1074. Passa nível 105, chama agora o centro, na frequência 1288, é o terno 133.25. 1288, 133.25, Rio 9642, boa noite. Confirma o teste de reboque no pátio 3, posição 4. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Obrigado a você, boa noite. Salvador, até o 3178, informação Bravo, quando possível Maceió, autorização por favor. 3178, gente, Maceió, o plano aqui está no 330, esse mesmo nível? O senhor já tem o 330 disponível aí? Ah, no repetitivo é 330, mas se o senhor quiser outro nível, a hora é essa. Eu já vou coordenar com o centro. O que mesmo lhe dá trabalho? Pra mim é indiferente. De qualquer forma, eu vou fazer a coordenação. Aí é o que o senhor for mais conveniente. 27, 29. 29, então, você vai coordenar da guarda-cópia. Puca, Aracaju, a saída. Ok, excelente, obrigado. Poderia confirmar a matrícula? Faltando Serra? Afirme, mantém o 095 condições visuais, tente novamente na frequência 12545, alterna 12085. 1545. 12085. Uno 074, passa nível 130. Centro agora, 1288, alterna, 1233, decimal 25. Eu vou no 074, 1288, 13325. Boa noite. Boa. Está pronto para a cópia? Prossiga. Estou autorizado, Maceió, nível de voo 290, a rota Peruísco 58 até Arago, após direto, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju, frequência do controle em 119.8, seu transponder 5156, TAM 3178. Maceió autorizado, nível 290, a decolagem da pista 1-0 com curva esquerda, a saída Apuca, transição Aracaju, percebe o informe que se encontra até a posição Arago, depois direto Maceió. O controle Salvador 119.8, transponder 5156, TAM 3178. Correto, informe pronto para puxa, acionamento 3178. Vamos lá. Salvador, TAM 3520. TAM 3520, acione a identificação, chegada a mão. Desce ao nível 050, ajuste 1013. 050, ajuste para esse 0013, 3520, com informação Bravo. Sim. 135 vai a 0, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado final LS. Acostou aí sem glide, vamos estabilizado. LS, sem o glide. Voltando Serra, descida até 1500 pés. Corrijo, desce inicialmente 035. 035, é. Salvador, Teletrizona 78, tá no 5, pushback estacionamento. Teletrizona 78 autorizado, reporte pronto para o táxi, Teletrizona 78. Voltará. Localizador, tá entre 5 e 2 anos. 3520 completo sinal, chame torre 118 decimal 612, bom pouso. 386, obrigado. Salvador 3520, vai passar Simbra contra embaixada checada. Visual para pista. 3520, ciente avistado. Tem pouso livre no 090 graus com 10 nós, 3520. Pouso livre na 10, 3520. Salvador, boa noite, voo 9606. Informação Bravo descendo, cruzando 60, restrito no 50. Voo 9606, desce mantendo nível 050 na proa da posição ETAP. O voo 9606. 050 na proa de ETAP, voo 9606. O voo 9606, por gentileza, identifique, confirmando ajuste 013. Voo 013, voo 9606. Nossa, é pessoal, o RNAV da pista, no meio. Sente, quando após ETAP, em ETAP, o senhor está autorizado a descer até 2500 pés e voar na proa de 366. Em ETAP, autoriza a descer para 3500 na proa de 366, voa no 606. O senhor está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar mantendo no zero, tá 3078. 13520 no solo aos 44, libere pista direita, táxi autorizado via Alfa Índia até o portão número 2, não me escuta até lá, TAM 3520. Alfa Índia, número 2, não me escuta, TAM 3520. Gancho. O TAM 3178 autorizado a decolagem, dono 0, uma centena com 89, TAM 3178. Livre decolagem, dono 0, TAM 3178.